Eu ativo agora o código da boa fortuna em minha vida. Eu permito que a energia da sorte se manifeste com clareza e rapidez. Eu abro meus caminhos para receber tudo que o universo preparou para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todas as memórias que bloqueavam minha boa fortuna. Eu solto toda a energia estagnada que impedia meu avanço. Eu deixo ir preocupações, medos e crenças limitantes. Agora eu me conecto com a vibração da fluidez. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O código da boa fortuna se alinha à minha energia. Ele abre portas, ele guia meus passos. Ele atrai oportunidades e soluções inesperadas. Eu caminho protegido e iluminado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu recebo sinais de prosperidade todos os dias. Eu recebo caminhos abertos sem esforço. Eu recebo vitórias que chegam no momento perfeito. Eu celebro cada pequena bênção que me aproxima da grande mudança. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu aceito a fortuna que me pertence. Eu aceito o crescimento que mereço. Eu aceito a sorte que flui diretamente para mim. Eu me torno um ímã de acontecimentos positivos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu deixo minha luz interna brilhar. Eu deixo minha energia se elevar. Eu deixo a prosperidade entrar e transformar minha vida. A boa fortuna circula ao meu redor com naturalidade. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O código da boa fortuna está ativo em mim agora. Ele se mantém aberto, forte e presente. Ele me guia para o melhor. Ele me conduz para conquistas, sorte e prosperidade. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu ativo agora o código da boa fortuna em minha vida. Eu permito que a energia da sorte se manifeste com clareza e rapidez. Eu abro meus caminhos para receber tudo que o universo preparou para mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todas as memórias que bloqueavam minha boa fortuna. Eu solto toda a energia estagnada que impedia meu avanço. Eu deixo ir preocupações, medos e crenças limitantes. Agora eu me conecto com a vibração da fluidez. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato.